camisa, bermuda, tênis, Adidas. Jaqueira do Bunny é o microfone. Desde moleque canta rap. Fica hipnotizado com o DJ que faz squash. Back to back. Diz pra todo mundo que teve sorte. O que Deus colocou na sua vida, o hip hop. Do hip hop. Ovelha negra da família. Não completou os estudos, mas vive bem nesse mundo. Pede só saúde e sabedoria. Tá na correria. Sabe que vale mais amigo na praça do que dinheiro no caixa. Fica revoltado com aquele que acha que o dinheiro compra tudo. Até felicidade, vento que passa, pura vaidade. Aprendeu que as paredes têm ouvidos. E quem fala pelo cotovelo tá fudido. Uma ovelha negra da família. Não gosta de polícia, de caguetagem, nem de cabrito. Já brigou muito na rua, mas hoje se segura, observa. Dá um tapa na cela, mas não se envolve. Pá, pá, é revólver, pá, pá, todo mundo corre. Tem rato cinza na área, a brincadeira já era. Ovelha negra da família, não discute religião. Sabe que cada um tem sua missão. Que a inveja é coisa do maldito cão. Ovelha negra da família, vamos, não demora. Que sabe faz a hora. Fim de semana, com pouca, muita grana. Faça sol ou faça chuva, vamos pra rua, curtir um som, bater uma sinuca. Porque é sempre a mesma fita. O vencedor comemora, o perdedor se justifica. Se justifica. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente. Fica na manha, na boa, não entrar em barca furada. Que a violência é o mundo dos inconscientes. Ovelha negra da família tá na rua e não dispensa churrasquinho de gato, nem mulher feia. Se for daquele jeito, carne boa, madrugada é só chegar. Vem em mim que eu tô à toa, assassino. Dá um toque pro neguinho, aponta a direção, vou te seguir. Eu tô daquele jeito, você sabe qual é. Pouca grana, muita sorte, seja o que Deus quiser. Sem carreta, moleque, é longe sua quebrada. Pra colar vai ser ruim, mas tô dentro da parada. Não importa, maluco, se chove canivete. Irmandade é parceria, compromisso, um teste. Jogo do Flamengo, o seu aniversário. Domingo eu tô aí. Prepara o churrasco, muito rap, vinho, mulherada na alta. Não vou colar sozinho, levo a rapaziada. Maú, Divino, Marcos Paulo, Givaldo, cada um traz o que tem. Joe, entra no barraco. Respeito sua mãe e sua irmã, que gatinha. Trato elas muito bem, quero entrar na família. A noite chega, acende a fogueira, fumaça pro céu. Visita as estrelas, polícia de bituca indignada, furiosa. A minha mão cheira rosa. Olha aí, chama-se que mulher gostosa. Aí, calibre som, chega aí, cola aí, velho. Se não olhar é feiosa. Aí, dá um tempo aí, já vai embora. Fica com Deus, irmão, já é hora. Já é hora. Tô pra lá de Bagdá, vou chegar, sair fora. Amanhã, dia de preto, cedo, no trampo. Aqui não tem ladrão só. Ovelha negra, bom malandro, bom malandro. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente.